62-25, ciência da informação. Fox Trot, manter 180 direto bom. conforme vai, totalmente voo, nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, Leta, Irum, transponder 5474, controle 119, decimal 35, hoje, o gol 191. Então, 360 de alto de volta, colando 190, primeira curva à direita, da El, Leta, Irum. Transponder 5474, e o controle 119. Protegimento, chama quanto por isso, 02. Vai dar gol, 91. Bom dia, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 nós. 1-3-0, 8 nós, eu vi pouso, tá 3-5-7, muito obrigado. That's one, two, that's one. 4, direita 1, 2, dentro do décimo 1. 3:45, altera Campinas. Bom dia, Matheus, pode esperar. Ok, boa, 9996, sinal estabilizado. 9996, bom dia, continua aproximação, reporte na EBA, ajuste no 018. Permanece aproximação, aguardando com ajuste no 018, bom, 9996. Sono 2, indo decimal, né? Exato, direita 219, 5973. Vento 140 graus, 1.200 nós, autorizado pouso, pistão a zero. Vivo pouso, Golmas Bravo no meio. Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, prevista meia. Liga, motivo de aproximação, acho que está livre, ajuste no 0 no 8. Olhando pista livre, 1 no 0, 1 no 8, vai chegar 62, 8. Nove no meia, salas 26, direita 1 2 1 do small, né? 2 2 1 9, 9 11 6. Falou, gol 9 9 6, livrou 1. Gol 9 9 no meia, atualizado táxi, Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette para a posição 08, 9 9 no meia. Visual corre voz na curta final 1-0? Após a passagem de corre voz, autorizar a VLR e manter o gol 1-9-1. Após a passagem de manter, gol 1-9-1. Autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 1-0. Alfa Juliette, 1-0, Chané 62. Estão no 0, vento 1-4-0 graus, 7 nós. E nós, 1-9-1.

Cotejamento para acionamento no Pat 4, chama a torre 1895, bom dia. Do acionamento, repórter táxi Romeu. Alô? Tente Alfa Juliette Romeu, ajuste no 08, reporta na Romeu. Correção, reporta na Taxi Yacht. Geral 9972, fala 37, direita 12 ano decimal 1. Direita 211, geral. Bom dia, Salvo Salvador, geral. Salvador, Alfa Vita Feedback, boa. Federal 9972. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Posição prevista 3 ao meu. Alfa Victor Quebec, boa, prossiga. Alfa Juliette, o meu cruzador Olhério, decola a pista 17, vento 140 graus, 8 nós. Alfa Victor Quebec. Alfa Victor Quebec, na escuta. Juliette Romeu, decola 239, chama o controle 199 decimal 35. Bom dia, bom dia. Oi, Sábio. É o Duque, né? dia. Azul 4040, confirma os 360, gente, na Fox Trot. Azul 4040, bom dia. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão a zero, primeira curva à direita, peixe de saída Arbor Elefa. Transponder 5505, controle 1119, decimal 35, azul 4040. Afirmativo autorizado conforme azul 4040 para combustível 30, decola mais zero, curva à direita, peixe da Arbor Elefa. Adiciona 5505, escolhe a zona 3, controle 4040. Correto, cotejamento, chama pronto, posto de posição 01. Uma chamada do 4040. Solo Salvador, posto de posição. Passa direto, Juliette, Tango Zulu, Sol, minuto cópia, para a Lapa. Para a Radial Ideal Série 288, prepara a saída da Arbor. Arbor. Já estamos no apenas confirmando, parte 5 e decola da 7. Estão autorizados, Serra Bravo Lima Papá, conforme rota, plano de voo, nível 100, decola 7, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, transponde 5507, controle em 1935, da Papai Juliette, estamos solos. Correto cotejamento, confirmatoriamente para o AB. Chama a torre para acionamento 1895, Juliette São Zulu. Quatro, cinco, direita, 1, 2, 1. Direita, 1, 2, 1. Solo Salvador, bom dia, Rio 5975, Rio 5975, autorizado táxi, Alfa Kilo, pátio 3, tenta o sinalizador, posição prevista, 5 Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Romeu, 59. Bola 759, na escudra 2. Salvador, gol 759, sinal, pistão no zero. Bola 759, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso no zero, gol 959, 759. Posição azul 4040, cuidando que tipo de solo, após ingresso do Boeing 737, posição 02, à sua esquerda, autorizado o push, chama táxi. Em coordenação, após o largamento da nave à nossa esquerda, autorizado chama táxi azul 4040. Solo, Gol 759? Gol 759, prossiga. Você ia falar o portão novamente? 02. 02. Comandou, bom dia, 3153 da Sé, com a Fox, portão 11, Copa Galeão. Sé 3153, agora só um minuto, Copa. Pode prosseguir para o 02, né, o Gol 759. Gol 759? Prossiga. O azul vai aguardar, né? Afirmo. Sé 3153, agora sim, pronto. Prossiga. Autorizado, Sierra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da AEL. Após Leda Irumi, transponder 5506, controle em 119, decimal 35. Tá 3153. Galeão 36, na 10, direita após da AEL, Leda Irumi, 5506. 1935, aerovia até novembro 857. Assumo o cotejamento correto, confirma somente com o zona bate. No 11. Novamente? Uno, uno, no 11. Uno, uno, uno, uno, bate uno, quando pronto chama, posicionamento. Já vamos chamar lá, uns 5 minutinhos, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 1093, passando externo, estabilizado, visual com a pista. Gol 1093, bom dia, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 9 nós. Livre de pouso, 1-0, Gol 1093. Campinas, pronto, 4. 130 Serra Bravo, quilo papá, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5525, controle 119 decimal 35, azul 4201. Correto, cortejamento com funcionamento de posição no pátio. Gente, é profissional. Solo 3153 da tampa para o push. Gente, é 3153, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 53. Azul 4040, pronto para o táxi com 81 a bordo, 2 horas e 40, Berlândia. Autorizado o táxi, sai direita Índia, ponto espera, pistola 0, chama a torre 118, 95, quem negar? 1018, azul 4040. Pronto, ponto espera 18 no 5, azul 4040, bom dia. Coordenação 380 Brasília. É 225, já estamos a nível 380 autorizado, com os copos. Estou lançando copos. 380 Serra Bravo, Bravo 1, conforme rota, plano de voo, nível 380. Pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5523, controle 9 decimal 35. Autorizado 380 Brasília, conforme a rota do plano de voo, na saída Arbor Elefa, decola da 10 com curva direita, 5523, o transponder final 35, controle, o Xané 6225 na ponte 10. Correto, cotejamento, já pronto, acionar na posição 0, Xané 6225. Chamarei. Solo, muito bom dia, voo na 093, livrou na eco na sua esposa. Voo na 093, autorizado, táxi Alfa, mantém a posição de Sérgio Juliette. Táxi Alfa, mantém a posição, Sérgio Juliette no 093. Correio Salvador, bom dia, 4040 da Azul, pronto, ponte espera. Azul 4040, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, vento 140 graus, 8 nós. Ali decola, Azul 4040. Salvador, bom dia, tá 3890, formação Foxtrot. 3890, formação em curso é Golf, guarda só 1:04 e prepara a saída Pucca Caju. Pucca Caju. 0 na 3, mantém a posição em sua Juliette, aguarde para ingresso no Patiola. Eu posso andar Juliette, 0 na 3. O 3153 da Tanta, pronto o táxi, PUB 157, 350, Campinas. Autorizado o táxi, bate 1 no Índia, ponto para a pistão 0, 2, 1 no 8, 9, 5. QNH, 1 no 0 no 8, na 3 e no 53. 1018, a torre é 1895, é isso? Ah, sim. Muito obrigado, senhor. Excelente final de semana, 3153 da Tanta. 093, será passar em 2320 da companhia TAM, após o mesmo ultrapassar a Juliette, atravessando ingresso, posição 09. Reposo TAM para o Protec para o Flávio, no 093. Bravo Romeo Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 330, coluna 0, primeira curva à esquerda, nível 10 da UCA Caju, UCA Transição Caju. Transponder 5596, controle em 119, decimal 35. 330, nível, decolo da 10, esquerda, UCA Caju, 5596, 1935, 3890. Correto, cotejamento, chama a profissional. Chamarendo, obrigado. Thank you.